Quantos manos que eu vi cair? Me vejo de cima, nega, eu tô aqui. Fumando maconha, levo meu ki. Eu vim de baixo, tô pronto pra subir, yeah. Meu pai me ensinou, não abaixa a cabeça diante da dificuldade. Eu tô dando o melhor no estúdio desde que eu tinha 15 anos de idade. Saudade do mano que perderam a vida e se encontraram em outra fase. Nem a morte pode te separar dos bons amigos que são de verdade, yeah. Avisa minha mãe que eu vou trazer esse dinheiro. Main Street é 30, maior do mundo inteiro. Eu me sinto bem enquanto conto ar de 100. Mais de 1 milhão de roupa no meu acervo. Quando eu precisei, vários que eu confiei desapareceu. Me vê na pista fazendo dinheiro, certeza doeu. Se envolveu com outro e tá achando que me esqueceu. Tu nunca vai encontrar um verdadeiro igual o BG. Avisa minha mãe que eu vou trazer esse dinheiro. Main Street é 30, maior do mundo inteiro. Eu me sinto bem enquanto conto ar de 100. Mais de 1 milhão de roupa no meu assento. Sonhos demais. Nossa vitória na guerra é meu plano de paz. Eu vi essa ilusão me dominar um tempo atrás. Por isso hoje se eu pego o beat eu sou mais eficaz. A música me leva pra aquele tempo inocente, yeah. Que eu nem conhecia nada, era só um pingo de gente. Mas o coração do vencedor já tava ali. Campeão da luta com a vida, Muhammad Ali. Sou feito de um material que não fabricam mais. Eu posso te levar pra ver lugares surreais. Essa vida de luxo é foda, mas nada demais. Nada perto do bem que minha novinha me faz. A história só começou, ela não acaba aqui. Tanta coisa que ainda nem fiz e coisa que eu nem vi. Hoje a festa é só do meu time, eu vou me divertir. Se a 30 tá no comando, a bad vai sumir. E o balão vai subir, ai. Avisa minha mãe que eu vou trazer esse dinheiro. Main Street é 30, maior do mundo inteiro. Eu me sinto bem enquanto conto ar de 100. Mais de 1 milhão de roupa no meu acervo, yeah. Avisa minha mãe que eu vou trazer esse dinheiro. Main Street é 30, maior do mundo inteiro. Eu me sinto bem enquanto conto ar de 100. Mais de 1 milhão de roupa no meu acervo.